Yeah. Veja só, tem tanta gente na pior. E o jogo vai seguindo assim que nem dominó. Que mexe na mesa, mas sem aquela certeza da escolha correta, da jogada perfeita. Será que existe um lugar pra desabafar? Gritar até chorar pra descarregar toda a dor acumulada no peito, sente um aperto. São várias dúvidas com alto preço. Nunca desista, insista, pois dias melhores virão com a cabeça erguida. Sem a sombra da triste ilusão, poder sonhar enfim, rever a luz do sol. Acreditar, sorrir, acredite em si. Resta ser assim, não duvide que seja capaz, é sim, ser feliz por aqui. Nunca pare no fim, tenha fé. Hoje eu vou te encontrar. Você vai se encontrar. Não há ganho sem lutar. Hoje eu vou te encontrar. Enxergue seu mundo. Veja só, tem tanta gente na pior. E o jogo vai seguindo assim que nem dominó. Tu mexe na mesa, mas sem aquela certeza da escolha correta, da jogada perfeita. Será que existe um lugar pra desabafar? Gritar até chorar pra descarregar toda a dor acumulada no peito. Sente um aperto. São várias dúvidas com alto preço. Nunca desista, insista, pois dias melhores virão com a cabeça erguida. Assim a sombra da triste ilusão, poder sonhar enfim, rever a luz do sol. Acreditar, sorrir, acredite em si. Resta ser assim, não duvide que seja capaz, é sim, ser feliz por aqui. Nunca pare no fim, tenha fé. Hoje eu vou te encontrar. Você vai se encontrar. Você vai se encontrar. Não há ganho sem lutar. Hoje eu vou te encontrar. Enxergue seu mundo. Hoje eu vou te encontrar. Você vai se encontrar. Você vai se encontrar. Não há ganho sem lutar. Hoje eu vou te encontrar. Enxergue.